queria te dizer que sem você eu não vivo. Viver sem você é viver com o inimigo. Tinha você por perto, desvalorizei. Se pá, é por isso que cheguei onde cheguei. Cê era minha parceira, eu nem percebia. Tipo abstrato, ao menos eu sentia. Me acompanhava no rolê, na função, no churrasco, na expressão fisionômica dos irmãos. Saudade da vivência do passado. Passado é só em foto, presente mascarado. Sem razão de viver, eu deveria ter pensado. Quando eu tinha um sorriso e você do meu lado. Sonhar contigo, língua desconhecida. Tentar imaginar, é pior ainda. Iludido com a Suzuki, sair de Hilux. Tomar um soldom, um brinde a Hollywood. Ilusão de ótica, sonho de consumo. Nem tudo que cê planta é colhido em frutos. Tô aqui agonizando, esperando você voltar. O tempo é rei, um dia nós há de recomeçar. Épocas passadas, fácil de se iludir. R1, 900, Golf, GTI. O desejo manipula, a ilusão te rouba. Só queria de volta o que eu joguei fora. Juro, se eu voltar, vou valorizar a falta que você faz pra mim. Queria voltar, poder consertar o momento que eu te perdi. Na memória vem vários momentos separados de você. Já fazem 2 anos e meio, pensamento martela. Se eu não tivesse ido, a máquina do desemprego gerou tudo isso. O martelo do juiz pesou no julgamento. Ele decretou o nosso separamento. Quinta-feira à noite, 12/11, te perdi de vista. Desse dia em diante, cercado solitário, revendo o arrependimento. A fé divina me inspira, você vai vir com o tempo. Erro da vida, uma sequela que me marcou. Troquei o bem precioso pela redoma do terror. Ao menos em pensamento, tento imaginar você. Instrumento fundamental pro meu sobreviver. A faca cravada no peito afunda cada vez mais. É inexplicável a falta que cê me faz. Juro, se eu voltar, vou valorizar a falta que você faz pra mim. Queria voltar, poder consertar o momento que eu te perdi. Meu Deus, imploro que olhe por mim. Não deixe que o fim leve tudo assim. Sou torturado por minutos que não se procede. Só se sente falta quando se perde. Me dá retrospectiva, me recorda das imagens. Corrompido, entreguei pra vaidade. Caí na arena, perdi pecados capitais. Cena cinematográfica da fuga de Alcatraz. Passado culposo, me tornei um fracasso. Dá valor é pegar quem cê ama e dá um abraço. Se ilusão é iludir quem torceu por você. Sofrimento é ver quem por você vai sofrer. Quem sempre quis te ver bem de vida, uma faculdade, um engenheiro, se pá, advocacia. Muitas vezes pôs o peito na frente por mim. E eu, iludido pra vida, quando vi não dava mais. Troquei quem mais me amava, ironia. Zoei família sem saber que eu zoaria. Me se arrependeu, um dom divino. Todos somos capazes pra viver. Nunca é tarde demais. Quem errou, começar do zero é o melhor conserto. Correr pelo certo já é um recomeço. No passado eu não sabia o que era dignidade. Hoje percebo que falta faz a liberdade. Aí, vamos acordar, é hora da contagem, ladrão. Juro, se eu voltar, vou valorizar a falta que você faz pra mim. Queria voltar, poder consertar o momento que eu te perdi. Quem se ama, se valoriza. Acredito que a autovalorização seja a chave que abre as portas pro seu futuro progressor, pro seu sucesso. O mundão tá louco, cê tem que ser mais louco do que ele. O dinheiro verdadeiro vem da dignidade. Porém, sem luta não há vitória. Então se valoriza. Só se sente falta quando se perde. E voltar no tempo, infelizmente, é impossível.